A mata virgem, assombrada com mil tentações. Se a rainha mãe do mato, Macunaíma fascinou. A lua se fez poema, mas ao filho encarnado toda maldição pegou. Macunaíma, índio branco da Tindei, negro sons feiticeiro, mata cobre para o nó. Macunaíma dá um talismã que ele perde e sai a vagar. Ora encanta, canto Irapuru que encanta, liberta a mágoa do seu triste coração. Negrinho do pastoreio foi a sua salvação, e derrotando o gigante era uma vez Piaima. Macunaíma volta com a mulher de tão. E no amor, quando sua pedra para sempre um monstro levou, o nosso herói assim cantou. Vou-me embora, vou-me embora, eu aqui volto mais não. Vou morar no infinito e vira constelação. Vou-me embora, vou-me embora.